deixa passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a Argentina madeira. Deixa passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a Argentina da madeira. Bem, 14 horas e 17 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Ora então, vamos ficar com Maria Lisboa. Maria vai com todos. Ora, é para todas as senhoras que estão à escuta da minha emissão. Ora, muito bem. Ora então, eu hoje à volta das 15 horas vou dar a minha receita da avó. Então, vai ser... se não mudar de ideias daqui até lá, vai ser jardineira de moelas. Ora então, fiquem bem, até já. ficar pensando nela. Em vez de você viver chorando por ela, pensa em mim, chora por mim, liga para mim, não, não ligas para ela. Pensa em mim, chora por mim, liga para mim, não, não ligas para ela. Para ela, não chores por ela. Por ela. Bem, ora são 14 horas e 24 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, tenho aqui uma dedicatória muito especial para o nosso João Pierre, animador das segundas-feiras das 9 ao meio-dia, aqui dos nossos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, é da parte de sua mãe que lhe deseja os parabéns, porque ele hoje está de parabéns. Um beijinho muito grande da minha parte, de muita felicidade na companhia de sua esposa e seus filhos, sempre pela vida fora. Então, vamos ficar aqui com os três boémios, parabéns da parte da sua mãe, que lhe deseja um feliz aniversário e todos nós também. Ora então, vamos escutar, fiquem bem. Até já. Uma continuação de um feliz aniversário, João Pierre, na companhia de todas as tuas famílias queridas. E para todos aqueles que estão também de parabéns hoje, que eu sei que há muita gente que faz hoje anos. Ora então, uma boa continuação e feliz aniversário para todo mundo. Então, até já. Desculpem lá que aqui houve um erro, mas vai passar esta e eu ponho já a música dos parabéns. Enganei-me, desculpem lá. Vira, vira, vira, olha-se, vira bem. Se você sair da roda, olha que saiu também. Vira, vira, vira, olha-se, vira bem. Se você sair da roda, olha que saiu também. Ora, vira, vira, vira, mas olha-se, vira bem. Se você sair da roda, olha que saiu também. Hoje eu quero ver rodar a saia da Mariquinha. Hoje eu quero ver rodar a saia da Mariquinha. Eu fico sentado no chão só pra ver sua rendinha. Eu fico sentado no chão só pra ver sua rendinha.

você. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns nesta data querida, mais um ano de vida que tem. Na Régua e Vila Real, de Vila Real para Miranda segue, depois vai a Chaves e a Monte Alegre. É ó, é ó, é ó, é ó, é ó. Hey! Lá vai o comboio do forró. É ó, é ó, é ó, é ó, é ó. Hey! Lá vai o comboio do forró. O comboio com animação vai para Viana, Braga e Monção. Depois de Monção, essa terra linda passa pelo Porto, vai até Coimbra. É ó, é ó, é ó, é ó, é ó. Hey! Lá vai o comboio do forró. É ó, é ó, é ó, é ó, é ó. Hey! Lá vai o comboio do forró. O comboio a chegar a Aveiro, já se vê o sal e o moliceiro. Depois de Aveiro, onde moro eu, vamos no comboio até Viseu. É ó, é ó, é ó, é ó, é ó. Hey! Lá vai o comboio do forró. É ó, é ó, é ó, é ó, é ó. Hey! Lá vai o comboio do forró. Vai o comboio com toda alegria, já passou Pombal, vai até Leiria. Depois de Leiria, que terra tão boa, vai a Santarém, segue para Lisboa. É ó, é ó, é ó, é ó, é ó. Hey! Lá vai o comboio do forró. É ó, é ó, é ó, é ó, é ó. Hey! Lá vai o comboio do forró. Vai o comboio, que Deus o proteja, vai passar na Guarda, segue para Beja. E depois de Beja, cidade tão gira, vai a Portimão, Faro e Tavira. É ó, é ó, é ó, é ó, é ó. Hey! Lá vai o comboio do forró. É ó, é ó, é ó, é ó, é ó. Hey! Lá vai o comboio do forró. Vai o comboio sem pagar portagem, já deixo te vira para outra viagem, lá vai ligeirinho, desde o sul ao norte, do Algarve ao Minho. É ó, é ó, é ó, é ó, é ó. Hey! Lá vai o comboio do forró. É ó, é ó, é ó, é ó, é ó. Hey! Lá vai o comboio do forró. Ora, Ora, muito bem, 14 horas e 37 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, se não se ligaram à antena da Rádio Arcanciel, podem ligar para escutar as melhores músicas portuguesas. Ora então, tenho aqui uma dedicatória da parte do Sr. António Lourenço para a sua esposa, suas filhas e toda a sua família, para seus colegas de trabalho e para todos os amigos espalhados pelos quatro cantos do mundo. Ora então, uma continuação de uma boa tarde e vamos então ficar com Vítor Rodrigues, Sou Camionista. Muito bem. Ora então, uma boa continuação de uma boa tarde e até já. Eu saio na madrugada, eu entro na estrada e vou-me embora. Viajo pelos caminhos, sigo o meu destino, coração chora. Eu vou e sigo em frente, mas na minha mente eu penso nela. Minha família querida, amor da minha vida, sofro sem ela. Minha família querida, amor da minha vida, sofro sem ela. Sou camionista, vivo na estrada, vou pelo mundo, só vagabundo na madrugada. Sou camionista de profissão, bem, 14 horas e 42 minutos, como o tempo passa a correr. Ora então, eu tenho aqui uma dedicatória, vai ser da minha parte, para Manu de Arujo, para seu marido que está hoje dos parabéns e que seja um dia muito feliz e tudo de bom pela sua vida fora, na companhia de um e do outro e dos seus filhos. Ora então, vai ser Jorge Ferreira, Deixa-me Ir Contigo. Assim é que é, sempre os dois unidos. Muito bem e muitas felicidades e os meus parabéns pelas vossas vidas fora. Até já. Por amor sei que mereço. Se quiseres também quero, podes dar-me a vida inteira. Eu prometo, eu te juro, meu amor não é brincadeira. Deixa-me ir contigo, dá-me um pouco do teu mundo. Deixa-me ir contigo, nem que seja um só segundo. Deixa-me ir contigo, eu não sei viver sem ti. Sem o teu carinho já de partida. Quero ter o teu amor para o resto da minha vida. Dá-me apenas um minuto para acalmar esta paixão. Só quero sentir o gosto dos teus lábios, tentação. Deixa-me ir contigo, dá-me um pouco do teu mundo. Deixa-me ir contigo, nem que seja um só segundo. Deixa-me ir contigo, eu não sei viver sem ti. E muito bem, 14 horas e 46 minutos. Ora então, a música que vou passar vai ser do nosso Berto Leal, saudoso Berto Leal, que vai cantar para todos os campeões de Portugal de futebol, que estamos todos de parabéns. Ora, o meu bem-aja para todos, todos merecem um carinho especial. Ora então, vamos então ficar aqui com a música Campeonatos de Portugal. Então, para todos aqueles que estão à escuta e para os que não estão, ora, uma boa continuação de uma boa tarde e até já. saber viver, tem que saber viver. A vida é um jogo afinal, que a gente quer vencer, que a gente quer vencer. É hoje e amanhã, é sempre Portugal. A gente quer a seleção na final. Quer vencer. Pra gente se defender, tem que saber viver, tem que saber viver. A vida é um jogo afinal, que a gente quer vencer, que a gente quer vencer. É hoje e amanhã, é sempre Portugal. A gente quer a seleção na final. Muito bem. Ora então, tenho aqui uma dedicatória da parte de Maria Pereira para seu marido, seus filhos, seus netos e todas as pessoas que a conhece, espalhados pelos quatro cantos do mundo. Ora, uma boa estadia de férias em Portugal, que estão lá neste momento. Ora então, uma boa continuação e então vamos ficar aqui com o Tribo Boémios. O Minho e Céu Verde. Muito bem. Então, vamos escutar. Fiquem bem. Até já. Vem à terra verdejante, até o vinho é verde. Vai à festa ao merendão com sua saia de roda. O virei e o malhão nunca perderão de moda. Se é casada vai sozinha, se é solteira também vai. A casada foge ao marido, a solteira foge ao pai. E quer visitar o Minho, não passa fome nem sede, vem à terra verdejante, até o vinho é verde. E quem visitar o Minho, não passa fome nem sede, vem à terra verdejante, até o vinho é verde. terra verdejante, até o vinho é verde. E quem visitar o Minho não passa fome nem sede. Vem à terra verdejante, até o vinho é verde. Vem à terra verdejante, até o vinho é verde. Vem à terra verdejante, até o vinho é verde. Vem à terra verdejante, até o vinho é verde. Vem à terra verdejante, até o vinho é verde. Ora, é muito bem. Ora, então, vamos aqui agora ficar com a linda música de Joaquim Sena, o nosso grande ex-artista. Ora, então, para sua mãe e suas irmãs, suas filhas, sua esposa, para o seu irmão e para toda a família Dias. Ora então, vamos ficar com a linda música Pai Amigo. Ora então, até já. Vou guiar para sempre a minha vida. Agradeço o teu amor que me deste desde o dia em que nasci. Hoje eu peço ao Senhor que te faça sentir sempre alguém em mim. Obrigado, meu Pai, meu amigo. Não sei como agradecer tantas alegrias sem ter fim. Ao teu lado fui crescendo, com a vida aprendendo. Não quero que a história tenha fim. deixei um dia o meu cantinho abençoado. E fui levado, negociando uma esperança, passei a Espanha aos Pirineus, pobre imigrante. Com um amarante sempre, sempre na lembrança, vi novas terras e costumes diferentes. Vi outra gente, não ia ser nem o luar, mas nem lá longe nos castelos da Alemanha, em nenhuma terra estranha me esqueci do meu lugar. Ai que saudades eu tinha de ti, linda amarante, terrinha onde eu nasci. E São Gonçalo, romeiro sem igual, guiar meus passos de novo a Portugal. Quando deixei o meu cantinho abençoado, vi ao meu lado e ao santo padroeiro, já não chorava o coração atribulado, ia rezando ao meu santo companheiro, mas a lembrança do meu caminho distante, desta amarante lenços brancos a acenar. Ai, quantas vezes ao fim dar um longo dia, lá de longe me sorria para me fazer chorar. Ai, que saudades eu tinha de ti, linda amarante, terrinha onde eu nasci. São Gonçalo, romeiro sem igual, guiar meus passos de novo a Portugal. Nessas horas de profunda nostalgia, acontecia receber uma cartinha. Ai, não se pode imaginar quanta alegria eu descobria meditando em cada linha. Voltava os olhos para além do horizonte, tinha de pronto muita neve em alta serra. E então pensava no cenário verdejante das terrinhas de amarante neste sol da nossa terra. Ai, que saudades eu tinha de ti, linda amarante, terrinha onde eu nasci. E São Gonçalo, romeiro sem igual, guiar meus passos de novo a Portugal. Muito bem, 15 horas e 2 minutos. Ora então, eu daqui a, vou passar mais uma música, uma dedicatória, e vou, pois, dar a minha receita. Ora então, vamos então até Portugal, ali aos lados do Porto. Para o Sr. António Marques, que se encontra no alto mar, na companhia dos seus marinheiros, ora, ele, de parte do seu amor, lhe dedica esta música que tem o Santa Maria Tudo para Te Amar. Ora então, uma continuação de uma boa tarde e fiquem bem, até já. Ready for takeoff. Ora, é muito bem. Ora, então, vamos então passar a minha receita da culinária de hoje, que é jardineira de moelas. Ora, então, pegamos meio quilo de... como para as pessoas que forem. Para a quantidade das pessoas que vamos fazer, mais ou, eu vou dar mais ou menos para meio quilo, que dá para duas pessoas, de moelas. Ora, então, compramos uma crobete de moelas, é mais ou menos meio quilo, e pômo-las a cozer com uma areinha de sal, duas folhinhas de loureiro, a dar uma cozedelinha para sair aquele gosto. Então, e depois pômo-las a arrefecer, não é? Pronto, tudo bem. E então, de seguida, vamos pegar num tacho e deitar, cobrir o fundo do tacho com azeite, e de seguida vamos picar uma boa cebola bem picada lá para dentro do tacho. E então vamos deixar alourar essa cebola, nada de queimar, mas também não deixá-la muito branca. Assim um bocadinho castanhinha, mas têm que ter cuidado, não deixar queimar. Então, depois de estar assim a cebola amarinhada no azeite, bom deitá-lo um copo de água lá dentro. E então, bom juntar um bom dente de alho, três folhinhas de loureiro, um raminho de salsa, um bocado de pimenta e um bocadinho de colorau. E se quiserem, também pode pôr um bocadinho de polpa de tomate. Vai ao gosto de cada pessoa. Ora, temos esse e um bocado de sal, não é? Para temperarmos essa água que vai, vamos fazer a jardineira. Então, depois de estar assim bem refogadinho, podemos juntar mais um bocadinho de água, porque tem de ficar tudo a refogar, coberto com esse refogado. E depois, então, pegamos nas moelas, partimos-las aos bocadinhos, pequenos. Podemos pegar também num bocado de peito de frango e partir também aos bocadinhos, também lá para dentro. E pomos numa chouriçinha daquelas de Portugal, que nós sabemos que são muito boas. Não tem nada a ver com as daqui, ó. Então, daquelas chouriçinhas de Portugal, daquele benkel defumado, assim partido tudo aos bocadinhos, a chouriça, o benkel, as moelas, um bocadinho de frango, tudo partido, bem partidinho lá para dentro. E podemos juntar logo uma cenoura a gosto, se quiser mais grande, põe mais grande, se quiser menos, põe menos, como quiser. A partida, tão bem, aos carteirãozinhos lá para dentro, tudo lá dentro a refogar muito bem. Então, depois de estar bem refogado, vão juntarem uma saquinha de ervilhas, daquelas de lata não são muito boas, é melhor daquelas congeladas de saquinha, são mais verdinhas, são mais bonitas, leva mais tempo a cozer, mas são outra qualidade, mais saborosa. E podemos pôr uma latinha de champignon daqueles inteiros, tão bem, que fica mais ou menos do tamanho das carnes. E então, e deixam refogar, vejam o tempero, está a vosso gosto. E se precisar de mais sal, põe mais sal. Se precisar e que está bem, está bem. Pronto, mas não, não demais, não é? Também não faz bem à saúde. Mas o nosso corpo precisa de tudo. Precisa de sal, precisa de açúcar, precisa de todos os temperos, precisa de miminhos, precisa de carinhos. Olha, precisa de tudo que é bom. Pronto, então todos tenham um bom proveito e um bom jantar, se for esse o caso, para logo, essa jardineira, que é muito bom, pode ser acompanhada também com um bocadinho de arroz seco. Como vocês quiserem. Eu, agora, por acaso, gosto de fazer acompanhar com um bocadinho de arroz seco. O arroz seco, para mim, tem muita utilidade. Ora bom, e um bom apetite e uma continuação de uma boa tarde e uma boa saúde e até já. Então, vamos continuar com a boa disposição e a boa música portuguesa aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. É aqui que estamos juntos e é aqui que estamos ligados para os quatro cantos do mundo. Ora então, até já.

Ora então, fiquem bem, até já. Yeah. cantar. E o amor vem depois. Não caio nessa armadilha. Eu sou muito calejada. O homem é o dragão. Foi muita mulher enganada. Dá um beijinho. Não, não. Dá um abraço. Ai, tenho medo. Diz-me que sim. Não, não. Mas eu queria. Chupa no dedo. Dá um beijinho. Muito bem, 15 horas e 38 minutos, como o tempo passa a correr. Eu tenho um dedicatório da parte de Nicolá para todo o auditório da Rádio Arcanciel, para todos os animadores, para todas as pessoas que a conhece e para todo o mundo que está à escuta da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, para toi, Nicolá, um grande bisou, execute la musique, alô, alô, c'est para toi. E para todo mundo que tu demande. Alô, um bom pré-midi e um bisou. War die Zeit immer schön. In deiner Heimat, erzähl mir, wie sieht es dort aus? Bestimmt ist es anders, als du es so kennst von zu Hause. Mami, zeig dir die Berge, die Adler im Wind. Kleiner, dann hat sich sein Leuchten gelohnt. Ach, wär ich nur heute schon so groß wie der Erwachsene sind. Und ich möchte manchmal so staunen, als wär ich ein Kind. Komm, ich zeig dir die Berge, die Adler im Wind. Ich weiß, es war schön, dich zu sehen. Bitte versprich mir, du lässt mich nicht lange allein. Aber mein Kleiner, wie könnte ich denn so herzlos sein? Komm, ich zeig dir die Berge, die Adler im Wind. So sehr, dass du mich so gern

muito bem, e assim cheguei ao fim da minha missão. Espero que tenha sido do vosso agrado. Comigo foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia. E desde já vos digo que vou estar ausente de algumas emissões, até, mas mesmo assim, para todos os ouvintes, eu vou, mas vou com vocês no meu coração. Vocês, a Rádio Arcanciel está sempre no meu pensamento, no meu ser de glória. Ora então, fiquem bem, até já, e uma continuação de uma boa tarde. E vamos escutar mais um bocadinho de música e até já. Pois é, o tempo passa num instante. Ora então, assim me despeço, como já disse, que vou estar ausente. E tenham a continuação de uma boa tarde e um bom fim de semana. E tudo de bom pela vida fora, como para mim desejo. E uma boa continuação e até ao meu regresso, se Deus quiser. Espero que toda a gente esteja bem, de saúde, sempre na companhia da Rádio Arcanciel. Ora então, me despeço com o hino de Portugal para todos os profissionais do mundo que nos prestam todas as atenções. Estão sempre ao profissional para todos nós. Ora então, me despeço até um dia deste, se Deus quiser. Cá estarei de volta, se Deus quiser, com a mesma boa disposição para todos vocês. Ora então, me despeço com um beijinho. Até um dia deste, se Deus quiser. Boa continuação. Fiquem com Deus e até uma próxima, se Deus quiser. Está ajustada às realidades. Qual é a realidade? Nós este ano fomos o país da União Europeia que tivemos um crescimento mais alto. No próximo ano, com a recessão em muitos países europeus, nós necessariamente não somos imunes. e, portanto, Portugal vai crescer menos do que cresceu este ano, mas não vamos ter nenhum cenário nem de não crescimento e menos ainda de recessão. Vamos ter um sinal de crescimento moderado, ajustado à realidade do tempo, mas é essa a previsão. Declarações de António Costa esta tarde no final da cerimónia comemorativa do 5 de outubro em Lisboa, onde o chefe do governo foi também questionado sobre a polémica a envolver o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, que é acusado pela oposição de quebrar regras do regime de exclusividade por ser ainda sócio-gerente de uma empresa na área da saúde. Perante estas críticas, António Costa garante que a incompatibilidade está a ser resolvida através do encerramento da empresa e rejeita a ideia de que este seja um caso a fragilizar a imagem do ministro. Eu acho que estamos a utilizar, talvez com um excesso de lili, abusar talvez um pouco das palavras casos. Vamos ver, uma pessoa que tem a sua atividade, num dia vem para o governo, tem que deixar de exercer um conjunto de atividades. O deixar de exercer um conjunto de atividades, há pessoas que têm simplesmente um contrato de trabalho por conta de outrem e num dia para o outro deixam as atividades.